Então, ó, já tô gravando aqui. Este programa com esta turma que é um escândalo. Samir já está preparado para fazer o Panicast? Com licença, rapidinho. Atenção, senhoras e senhores. Informamos que é proibido fumar, acender qualquer objeto cortante e usar o celular neste cassino. Acender o objeto. Muito obrigado. Uma boa. Nossa, velho! É hoje, é hoje. Haja coração! Já vai começar. Aí vem eles a campo, pra alegria do torcedor. O verde e o amarelo são as cores que a gente pinta no coração. Ei, amigos do Panicast, haja coração, amigo. Muito bem, muito bem, muito bem. Olá, olá, eu sou o Samir, estou aqui com os amiguinhos do Panicast para mais uma edição, a edição de número 66. O programa de hoje sendo gravado dia 19 de novembro de 2008, dia da bandeira. Olha só que coisa sensacional, coisa linda. Você ouve aí o belíssimo hino da bandeira? Todos com a mão no peito, por favor. Beleza. Muito obrigado, muito obrigado. Eba! Muito obrigado. Aí já juramos a bandeira neste dia 19. E agora vamos começar este podcast futebolístico, amigo. Haja coração, amigo. Podcast futebolístico, por quê? Não é o Arte da Bola Stadium do nosso querido Marcelo Senna. É o podcast. Você está no podcast. Porém, o podcast está começando junto com o jogo da seleção brasileira. Estão cantando o hino. Nós cantamos o nosso. Eles estão cantando o hino neste exato momento. O maldito do Jonatas marcou este cast para o horário do jogo do Brasil. Então nós estamos aqui e ao mesmo tempo acompanhando o jogo de Brasil-Portugal, um amistoso sensacional. Então vamos começar esta bagaça neste ritmo emocionante, amigo. Haja coração, chamando ele, que entra em campo. Andy, boa noite! Boa noite a todos aí, boa madrugada, bom jogo do Brasil para quem assistiu o jogo aí no conforto do seu sofá, pois estou aqui no computador nessa cadeira dura, mas estamos assistindo o jogo e vamos ver se o jogo vai ser bom e se o podcast também vai ser bom, né? Aí, estamos na expectativa. Aí você recebe, entre as informações, chamando ele agora, André Locutor. Salve, salve, torcida brasileira! Estamos aqui lado a lado, seleção brasileira e a Panicast Brasil! Este é André Locutor, amigo, participando com a sua animação característica. Vem chegando ele também, vem Kainan, Kainan Fani, Kainan Fani! Salve, salve, amigos do Panicast, vamos tendo mais um início de certame. Essa edição 66, que número bacana. E eu acho que... eu tô sentindo uma leve impressão de que vai dar Brasil. Eu tô confiante, nego. Pode continuar. Segue na confiança, Kainan. Bola rolando agora em campo. Brasil e Portugal começa neste exato momento o jogo. Enquanto vai começando o Panicast. Autoriza o árbitro. Começa o jogo. Falando com ele, Leandro Rezende. Opa, opa, opa, mão na polpa do Jonatas, filho da mãe, como é que ele conseguiu fazer isso com a gente? Mas é assim mesmo, duas coisas ao mesmo tempo, mas consegue. Continua aí, Samir. É, mas já, eu tô achando que é caro, já jogaram uma praga que ele tá sem energia, o Jonatas, ou seja, se ferrou. Isso é que dá os Agato Net. Muito bem, Agato Net, bicho. Reportagem... apertaram o gato, Jonatas. Reportagem fazendo de campo, cara. É com ele... Paulinho! Chega mais, Paulinho! Oi, oi, oi, oi, pimba na gorduchinha, amigo! É, eu acho que essa história aí, pulando um pouquinho do futebol, mas eu acho que essa história do Jonathan aí é que ele não pagou a conta, viu? Talvez. As gambiarras que faz, cara, aquelas gambiarras artesanal, pô, e dá nisso, então, pô. Aliás, Paulinho, você tá fazendo gambiarra aí também, né? Porque seu microfone tá uma maravilha. Como é que é? Seu microfone está uma maravilha, né? Você tá cheio das gambiarras aí também. Ficou bom, ficou bom. Ficou, opa, estamos percebendo aqui. Não, tá bom ou não tá bom? Tá ótimo, você não tem ideia. Mas vamos seguindo, sem problema. Aí, Marcelo Senna também está presente aqui, porém não está falando. Já passaram pessoas por aqui, já passaram pessoas por esse cast, então deixamos aqui os nossos agradecimentos. Passou Lady Dari aqui, deixou uma boa noite. A Tamires, a Tatá também já passou por aqui e deixou a sua boa noite. E é isso aí, podemos começar ou não? Kainan Fani, podemos? Ah, vamos lá, né? Só que tá um pouco complicado, né? Porque o jogo tá ficando bom e aqui também tá começando a ficar legal. É, o jogo tá ficando, mas a gente tem que seguir com o Panicast. Panicast número 6666, começando a partir de agora. Cuidado, seu Zagallo, o garoto do parque está muito nervoso. E esse meio campo fica perigoso. Parece que desliza nesse vai, não vai, quando não cai. Bom, eu acho que o programa da TV tá mais fresquinho, tu podia sair comentando com ele, ok? Beleza? Beleza, vambora. Então vamos lá. Olha, tivemos o Meu Mico Me Comeu. Começou com o Valentim Terra e a Peládio. Peládio, daqui a pouquinho, Jornal da Globo, amigo. Logo após, Panicast e o jogo Brasil e Portugal. Vocês viram lá o Valentim Terra, pô? Não, me enterra não, te enterra. Te enterra. Valentim Terra pegou esse negócio, né? Pegou o negócio de os caras pedem, a turma manda. É igual dança do Siri, lembra? Pô, faz a dança lá atrás dos links da Globo. A turma começou a fazer, agora é isso aí. Os caras gostam de inventar uma modinha, né? Na verdade é um programa interativo, né? O Pânico, que o Pânico vai lá, o povo segue a moda, né, nego? Exatamente. É só pra quem tem ousadia, né? Pra quem tem ousadia. Pode fazer merchan, Samir? Acho que não pode, né? Não, merchan, daqui a pouquinho entra os merchan. Tiro de meta pra seleção brasileira. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, código redondo, a fórmula secreta da Skol. Ui, aconteceu alguma coisa no jogo. Aconteceu alguma coisa no jogo. Briga. Nós estamos aqui com novo conceito de moda com os valves. Nossa, velho! Baixa coração! Panicast! Eu falei que não ia dar certo esse filme que é junto com o Brasil, o cara tá tomando uma, o cara tá aproveitando pra manguaçar. Muito bem, também tivemos no programa de TV um negócio sobre a gagueira lá. Na verdade, foi o quê? Pra pegar a matéria da semana passada e querer fazer uma análise, um negócio assim. Eu acho totalmente descartável. Se alguém tiver algum comentário relevante. Eu acho que foi só pra efeito de recapitulação, né? Até porque as gagas... Puta que pariu, gol do Portugal. Ah não, vai começar a história de novo. Então tem que tirar esse Dunga daí. Olha o cruzamento, bola pra área. A chance de Portugal, batida. Gol! É de Portugal! Quem que marcou? Portugal 1-0 do Panic. Quem? O Dando. Gol do Portugal, é isso? Gol do Portugal? Portugal. Quem marcou? Pô, cara. Dani, ah, não, Dani, não, o Dani, Dani. Isso. Sacanagem. O Brasil começou bem já. 1-0 O Brasil não vai tirar essa. É a zica, aqui, né? É a zica. A gente não tá assistindo. Estamos fazendo. Por isso que o Brasil só joga lá na Inglaterra, né? Porque aqui no Brasil não ganha nada. Então. Beleza, mas segue aí. Vamos lá, 1-0 Portugal, amigo. Segue o Panicast por aqui. E a Gaguinha? Gaguinha de Ilhéus. Olha só, eu vou dizer um negócio. Engraçada, né? Que parece da impressão é, o que dá a impressão, assim, se você não tá vendo a imagem na hora, que é tipo que eles estão zoando com a voz dela. Aí você olha, aí vê o Silvio lá olhando pra câmera assim, você vê que o bagulho é real mesmo, a mulher caga totalmente. É, parece, se você só ouve, parece que é meio montado o negócio. Então, na minha opinião, essa matéria, ela rendeu mais, por quê? Porque deve ter sido uma das que deu mais ibope na semana passada. E eles falaram assim, vale a pena a gente... Que, igual foi a do Kiko, né, que durou aí umas duas ou três semanas, se eu não me engano. Agora, vocês que viram a matéria lá da Gaga e tal, que ela foi lá na prefeitura e o cara... Vocês acham que o cara vai ajudar ela mesmo? Vamos esperar ela vestida de gabriela. Não, o que... Cima do telhadinho, naquela pose... O que deu pra perceber ali é que os caras foram lá com a intenção de ajudar, mas tipo assim, esperando o pior. Aí o cara só falou assim que vai fazer isso, eles já viraram as costas. Vamos festejar aí. E melhor a gente nem falar muito disso, porque senão vem o Rony aqui e vem falar do relógio do retiro dos artistas. É, então, começa a cavar os negócios, né, bicho? Aí o Rony é o nosso coveiro, né, então aí já viu. Rony Galo, o coveiro, um abraço para Rony Galo, acompanhando mais um Panicast. E eles até fizeram uma briga, né? Falando que uma apareceu mais que a outra, que não sei o que. Eles começam a discutir, dá uma puta raiva. Eu sei, não, eu sei que é um negócio, mas falou que a gagueira da gaguinha de Liels lá, ela é de Liels. Ela é Liels. Genética. E é genética. E já da irmã dela já é de convivência, cara. Vocês não sei se vocês... Genérica. Ah, isso. Não, mas é similar. Alguém podia explicar, por favor, o que é uma gagueira genérica? Genética? Genética similar. Ah, isso é genética. Então tá bom. Falou genética. Genética? Conta um pouquinho, cara, pra quando gente. Quando alguém fala de genética, eu lembro daquele estudo do ensino médio, cara. Aquele azão, azinho, azinho, azão, cara. Alguém lembra? Ô, lógico. Como é que é o Mendel? Os cromossomos. Quantos cromossomos? A lei de Mendel. Um pra gente. Lei de Mendel, cara. É. Lembra da lei de Mendel? Ah, sim, aquele que fez o Fantástico Mundo de Bob. Howie Mendel, né? O Fantástico Mundo de Bob. No. Do XY. Na bola. Mas ela não sai, não. O Bandeira antes que saiu. Diz que ela fez a volta por trás agora. Da onde foi o cruzamento? Pra ela fazer a volta por trás, só se tivesse um elástico na bola pra alguém puxar. Bandeira e árbitro tem mania, às vezes, de apitar a coisa pelo... Não, passou alta, diz que foi por fora. Se ele bate de fora da área, pra ela ir no fundo e voltar, só com elástico, Arnaldo. Mas o Bandeira estava bem colocado e acertou. A bola saiu sim. Como é possível? A física não permite. Bem, tivemos também o nosso querido Pânico Delivery. Pânico Delivery vai lá, pega o manguás, leva pra casa. Leva pra casa, né? É uma prestação de serviço. Só que levar pra casa com a samambaia e com a pipiu é outra coisa. E o bola pra dar aquela graça lá. Gol, gol, gol! Gol! É! Gol! Gol do Fabiano! Brasil, chupa português, filho da mãe. Cortou, tem que cá, botou pro meio, faz Luiz Fabiano, faz. Gol! É do Brasil! Nossa senhora! Ô Leandro, não, ô Leandro, peraí, para. Cara, mas foi muito feio a jogada do Robinho. O Panicast tá muito gagago. Pessoal. Alguém pode me dizer quanto é que tá o jogo agora? É que mudaram aqui a televisão, tá passando Pantanal aqui. É um mistério guardado no seio das matas sem fim. Tesouro perdido de nós, distante do bem e do mal, filho do Pantanal. Empatou. Quem que empatou, Leandro? Robinho? Luiz Fabiano. É. Mas se bem que eu acho que eu vou pedir pra deixar no Pantanal, que a Juma Marruá tá tirando aqui o espalho, o negócio aqui. Dona Beija. Opa, então peraí, vamos mudar aqui, vamos assistir o Pantanal, deixa o jogo. Acho que o Juventino tá marcando gol na Juma, cara, não sei se vocês entenderam. Após continuar o programa. Vamos lá. Então é o Pânico Delivery. É aquele negocinho de sempre. Não sei, alguém tem algum destaque? Eu destaco que a Piu Piu está sensacional. Eu acho legal elas tentarem fazer piadinha e tudo mais. Pra mim elas estão bem, cara. Eu acho que elas estão fazendo alguma aula aí. Eu acho que estão investindo nas garotas. Aula com bola, né? Não, e bom que a... Não sei, a Piu Piu foi fazer um suquinho. Suquinho de groselha pro cara, né? Aí a mãe do cara é médica, falou, não, ele não vai tomar isso não, ele vai comer açúcar. Isotônico, foi dar um isotônico pro cara? Isotônico. Isotônico é pra um cara que um atleta, que tá, um cara que tá fazendo academia, pra dar um gás, tá. É isotônico. Tá. Aí a Piu Piu quer dar isotônico pro cara bêbado, que precisa de glicose. Não, o cara que é médico deu uma lição, não, cês, quando acontece isso no hospital, a gente aplica glicose na veia. É isotônico a gente dá pra eles, não. É, mas tá certo, a mulher que... é médica, você acha que ela vai deixar... Né, ela falou, precisa de açúcar no cérebro, né, um negócio assim. Eu queria comentar sobre esse quadro, que é o seguinte, eu acho que já falaram sobre isso, mas é o seguinte. É, dizem que é combinado, mas tudo bem, pode ser combinado, mas pelo que eu percebo, que eu vejo, assim, quando o cara tá manguaçado, na verdade é que ele pode estar até combinado, mas a manguaça é real, porque eu tenho amigos que ficam daquele jeito mesmo. E é engraçado, cara, a espontaneidade de um cara bêbado. Mesmo ele sabendo que ele tá na matéria, as respostas que ele dá, assim, é uma coisa divertida. Eu gosto de assistir, mesmo sabendo que pode ser uma coisa armada. É um negócio que eu gosto de ver. Me identifico muito com pessoas que eu conheço e até mesmo comigo. Mas como é que você vai armar um cara bêbado? Armar? Como assim? Não. Armado, é fazer um negócio armado. Poxa! Não, tem gente que fala assim, ó, vai lá e bebe pra caramba. Que a gente vai, tipo, sei lá. Eu não, também não consigo imaginar armar matéria com o cara meu. Mas eu acho que ele avisa antes, né? Você tá indo na balada, vai lá, bebe. E a gente vai lá e pega você. Deve ser isso. Talvez já ter o cara preparado, né? Já conhece a velha. É, o cara já, bebe mesmo. Já sabe onde vai na casa e tudo mais. Isso, tem a casa e tem mas a mãe. Será que eles... Pode falar? Desculpa, mas será que eles não podem fazer aquele... Pra não gastar a verba de produção, a gente sabe que é muito caro, né? E eles vão com aquela sagacidade e dão aquele famoso, como é que fala? Aquela porradinha, né? Aí o cara toma dois goles e já tá muito pra fazer o programa render. Não sei se vocês me entendem. É o famoso porre, né? Mexicano. Aquele porre mexicano, né? Um absinto, né? Absinto. Absinto pode ser também. Absinto 90%. Você já não viu, mas como é que chama como é que fala? Os burritos lá que o cara toma, não sei, o cara fica muito doido. Bate na cara do camarada, enche o cara de golo, dá dois tapas na cara dele, aquilo é muito louco. É doideira, né? Podia um mexicano uma vez, uma hora pra fazer o delivery. Ô André, você não tá citando nenhum entorpecente não, né? Não é entorpecente não isso aí que você tá falando. Não, foi uma porradinha. Ah, tá. Beleza. Aquela porradinha que o cara chega, o sádico do mexicano chega, enche o cara de golo e bate na cara do camarada, entendeu? Ah, não sei se existe isso na sua cidade. Uma porradinha. É uma coisa que eu tomei muito em Cancún, quando eu fui lá em Fênix. Putz, lá vem, vai. Nossa, beleza. Haja coração! Beijo na boca ou tapa na cara, Rabin e Daniel Zuckerman. O Daniel pegou uma lá, né? Duas? Foi isso? Não, foi uma. Foi uma. E duas? O Daniel pegou duas. É. Rabin pegou uma. Não, a outra não mostrou. A outra foi, acho que um selinho, aí não mostrou. Foi meio. Outro que mostrou meio daquele jeito, né? E tal. É. Cara, esse é um quadro que eu não gostava, bicho. Mas nos três últimos, cara, eu ri muito, cara. Eu achei até engraçado. Acho que eles estão melhorando, assim, a cada programa. Mas ainda é sem noção, né? Ainda não tem um propósito a não ser mostrar a mulherada. Porque o vô não vô, além de mostrar a mulherada, você tem a piada do mendigo e a piada do quietinho. Mas as piadas do Rabin e do Zuckerman são muito bobas, sei lá. Então, vô não, porque não tem comparação. Vô não, eu assisti não, assim pela risada. É, então. Acredito. Esse aí não, esse eu quero ver. Eu quero ver algumas mulheres. Samir, fala. Samir, pode falar. Você é a parte é o seguinte. Eu estava há muito tempo que eu não tinha oportunidade de ver, né? E até foi por uma indicação do nosso amigo Jonathan, o Totinha. Então eu estava vendo lá no Mundo Record, lá os... Como é que chama o nome lá que eles inventaram? Os Laranjas. Pro quietinho. Os Laranjas, exatamente. Cara, eu não achei diferença nenhuma. São as mesmas piadas, são os mesmos bordões que eles usavam lá na Rede TV. No Pânico. Isso é muito bom. Isso é bom, isso é bom. Pra quem gosta. E o público é diferente, né? Ah, eu não. Eu queria ver coisa diferente, cara. Eu queria ver coisa diferente. Não, mas o público que assiste agora é diferente. Porque o diferente pode ser ruim, cara. Eles podem fazer um negócio diferente e ruim. É melhor continuar fazendo o antigo bom. Mas você gosta, Luctor? Você gosta do Rabin e do Daniel fazendo a bagaça aí? Não, eu gosto. Eu acho que depende muito da pessoa que eles vão... pegar a vítima que eles vão pegar, né? Porque tem gente que consegue fazer completamente sem noção, né? Então bate na cara dele. Agora tem outros que você vê que já é meio combinado, entendeu? A pessoa já sabe. Mas quando a pessoa, por exemplo, pega uma pessoa que já tá meio alta, como acontece muito em praia, a pessoa tomar uma, né? Aí fica muito engraçado. Mas dependendo do material que você tem para fazer a piada, quer dizer, a escada que você tem pra fazer o humor acontecer. Escada seria, né, o ponto de referência que você tem pra fazer graça. Se você não tiver um material bom, aí você não consegue fazer uma graça completa. Entendeu? É, podcast palestra hoje? Parece que o Brasil tá indo pro ataque. Acho que vai dar gol nessa, velho. Tamo na torcida, amigo. Asa, coração. Bom, enquanto o Brasil vai jogando, a gente vai falando do Vesgo e do Silvio, que estiveram em duas festas. Uma foi Cariocas do Ano, que ganha a Massa Fera lá, que não é carioca, pra dar uma variada. Não, cara, engraçado que até a Massa Fera lá, ela é Massa Fera. Putz! Massa Fera. Massa Fera. Massa Fera. Racha coração! Sensacional! Ah, sensacional! O Rafa Fari Brasil. Não, ela mesma fez piada, né? Fari. Ela mesma fazendo piada. Eu vou ganhar a prêmio de melhor carioca do ano. Como é que pode? Ela mesma estava fazendo piada do prêmio. É que a pessoa é convidada e já sabe, né? Que vai ganhar. Né? É igual o troféu imprensa, né? Vai. Vamos ver quem vai ganhar o troféu imprensa, meu. Nossa, velho. Não, mas quem vai ganhar o troféu imprensa, o cara não sabe. O cara que vai buscar é o que ganhou no ano passado. Exato. É, isso é verdade. É, falei besteira. Putz. Desculpa. Toma. Beleza. Nossa. Acha coração. Toma. Mas e aí? E os gracejos de Vesgo e Silvio? Pareceu aquela tia lá, aquela tia do... De frente com a tia? De frente com a tia lá, bicho. Eu adoro aquela tia, velho. Eu gosto também. Ela disse que tá ficando famosa, graças aos dois. Eu sou fã daquela tia, mas parece que eles não estão querendo dar mais espaço pra ela. Porque antigamente eles davam o microfone na mão dela e ela ficava lá. Aí hoje eu estou sem a ideia. Me faltou a ideia. Eu ficava aquele vento. Que ela ficava, com aquele sorrisão dela lá de véia, e ficava lá, ah, estou sem a ideia. Agora os caras não soltam o microfone mais na mão dela, cara. Eles chegaram pro Caruso, zoando, ô, governador, ô, Homer Simpson, não sei o que lá. Aí já chegaram tirando sarro, daí fizeram uma pergunta antes dele responder, mas peraí, gente. Vocês fazem a pergunta pro entrevistado responder ou pra vocês ficarem tirando sarro antes da resposta? Aí o Silvio só... Ai, põe com esse aí que essa valeu. Põe com esse aí que valeu. Não, e o bom é que ele fez aquele humor bem negro, né? Falando assim, vocês falam que eu pareço o Homer. Ha, ha, ha. Vocês falam que eu pareço o Serra, o governador Serra. Ha, ha, ha, ha. Pô, os cara começou a rir ao redor dos dois, aí eu vejo que o Silvio ficou sem ação, aí eles já reverteram a situação já pra... Colocar ele na pior, né? É, ficaram sem graça. É, o Silvio Vesgo, assim, eles conseguem ser bom. ser bons. Porque tem muita gente que fala que já enjoou, mas não, eu gosto de ver, cara. Eu sou um cara muito tolerante. Eu assisto de boa, assim. Eu também, eu gosto das molecagens que eles fazem. Tipo, os caras encerraram a matéria pegando uma barata e jogando no outro, cara. O Ceará, ele é corajoso, cara. Você conheço muita gente que não chega nem perto de barata, velho. É, então. O cara pega barata viva. Kainan. Oh, sinceridade. Kainan, você pega uma barata na mão ou não? Ah, pra jogar na privada, né? A gente tem que fazer isso, né? Mas, pô, bicho, mas você falando, não vai dar uma pulada na barata dela, não, Kainan? Falando de barata. Falando rapaz, de barata, jogar na privada, pega um guardanapo, tá? Não precisa pegar guarda da barata. Isso, né? Na privada. Pera aí, só um minutinho, gente. Kainan, show. Deixa eu te perguntar. Ô, Kainan. Você nunca deu um tapa na barata dela, cara? Se cuida que a barata da vizinha vem aí, hein? E só pra contrariar. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha está na minha cama. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Diz aí, Luiz Fernando, o que você vai fazer? Eu vou comprar um chicote pra me defender. Ele vai dar uma chicotada. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Ele vai dar uma chicotada na barata dela. Putz, olha só. Ah, velho do céu. Estamos apresentando o Jornal Total Senegalês 1920. A praça é nossa. A praça é nossa. 1940. Ó, Alexandre Pires aí. Boa, Alexandre Pires. Ele vai dar um tapa na barata dela. Ele vai dar um tapa na barata dela. Fala, Paulinho. Não, é que eu falei essas histórias de barata aí. Lembra o pagode da barata que o nosso André Locutora lembrou. Toda vez que eu chego em casa, a barata da vizinha. A barata da vizinha tá na minha cama. Toda vez. Conterrâneo dos mineiros aí, né? Ô, Sani. Aliás, tem uma história dessa da barata. É daqui da minha cidade, velho. Olha, Alexandre Pires é daí. Aliás, deixa eu só fazer um parênteses aqui. É verdade. Eita porra! Gol, gente! Luiz Fabiano, pô, virou! Foi gol mesmo! 2-1, porra! Já fez a fita, ainda ele. Tocou pra trás, Luiz Fabiano, girou o campo, bateu de esquerda. Gol! Caralho! Virou aí, hein? Marcelo! 2-1! Virou aí, hein? Posso contar uma coisa? Na boa! 2-1! Marcelo! Puto, Brasil 2-1! Gol! Tamir! Mas como é que tá esse negócio aí, quem hein? Quem marcou o gol? Pera aí, gente! Luiz Fabiano! 2-1! Quanto tempo de jogo? Aos 24! Toda virada, é o da virada. Toda virada aos 24, bem Andy mesmo. É bem sugestivo esse gol, né? Tava vendo aqui pelas arquibancadas do estádio Bezerrão e eu encontrei um conhecido nosso, rapaz. Quem? Eu tô achando que o Mano Cebola tá na arquibancada, cara. Não. Ah, fala sério. É o que esperar assim? A câmera tá passando em visão panorâmica. Eu vi o Cebola ali, cara, eu juro. Será que ele foi lá pra ver o jogo ou outra coisa, hein? Será que o Cebola tá no estádio, amigo? E amanhã, depois de A Grande Família, você vai curtir os mais divertidos casos e acasos. Então amanhã você tem Grande Família e tem casos e acasos. E cartão amarelo. Seguindo com o Vesgo e o Silvio, continuaram os dois. Bom, Cariocas do Ano com a Massa Fera e o Prêmio Contigo. E depois eles estiveram na festa do Grammy, na verdade do lado de fora ali, que era um direito exclusivo da Bandeirantes. Várias zagadas no Grammy, mas isso a gente fala daqui a pouquinho, que teve também a matéria. Vesgo e o Silvio, então, na festa do Grammy ali na frente, algum destaque? Eu tenho. Pois eu... não. O Silvio tirando o Gabriel Pensador. Ele chegou. Nossa. No Gabriel Pensador e cantou 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, me dê a rosca que eu te dou meu biscoito. Nossa, velho. Bem bolado, hein? Desculpa, é que eu vi. Aí eu lembrei que é bom a gente mencionar esses detalhes no programa, então. É, também teve aquele cumprimento lá, né, com aquela banda do sósia de voz do Kainan aí. Sósia de voz do Kainan? Que é isso? Ah, Júlio! Antes, pô. Ah, os 9 mil anjos. Ah, 9 mil anjos, é. Ele, mas o Vesma, mas o campeão, parece que tava tendo um crise, um orgasmo múltiplos consecutivos lá. Não, e o o Vesgo perguntando qual é o nome da música de trabalho de vocês aí, ele, Chuva Agora, como é que é? Chupa Agora? Chupa Agora. Não, dizem que no VMB parecia mesmo Chupa Agora, entendeu? Nossa senhora. E a Sandy, né, também. Aliás, a Sandy, o negócio já encheu essa piadinha dos caras ficar. E aí? E a Lua de Mel? Muito blog, muito não sei o que. Já deu o que tinha que dar também, né? Pô. Mas tudo bem, né? Eles não tinham zoado ela ainda, né? Então fica valendo, tá valendo. Não, sim, mas é que você vê a mesma zoeira. Eles zoam, aí o CQC faz a mesma piada. Ou seja, parece que o assunto com a Sandy é só esse. É, né? Aí o bom é que o cara não foi, né? O esposo dela não foi, né? Aí eles fizeram a piada de novo. Agora, aliás, dizem que o Grammy foi um show de humor, né? Não foi nenhuma premiação, né? Então, é o próximo tema aqui. Aliás, alguém quer falar mais uma coisa? A Indy quer falar alguma coisa? Vesgo, tio? Olha, Não. Beleza. Então vamos falar... fazer um destaque. Lógico, último destaque lógico. Foi a família Lima dançando com os dois. Porque eles dizem que ele faz a dancinha quando toca violino, entendeu? Ah, eles fazem uma dancinha que mais parece a dança do pai da Jimenez. Mas isso é detalhe. Agora, só pra comentar, devia chamar pré-game, porque eu nunca vi tanto cara brega num lugar só. Nossa, velho. Bre-Grammy. Baixa coração. Bre-Grammy. Beleza. Na falta do Cebola, né? Cebola faltou, né? André locutor. Foi assistir o jogo? Então, né? Dá o nisso. O Step, né? Fazer o quê? Não, deixa eu aproveitar. Pô, mas o primeiro tempo tá acabando, acho que vai dar pra gente se concentrar melhor, né? No programa, né? É, então, eu acredito que sim. Escola, bateu pro gol, Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, fazendo tudo para estar ao seu lado. Escola de cabeça por lá, o Thiago Silva. Muito bem, então, já que nós estamos falando aí do Grammy, né? Tivemos uma matéria falando dos bastidores do Grammy com tudo aquelas cagadas que estiveram. Eu confesso que eu assisti o Grammy porque eu gosto do Marcelo Taz. Então, como eu sabia que ele ia apresentar, eu falei, vamos ver como é que vai ser o negócio. E, pô, acabei ficando triste. Dá uma força, né? É, dá uma força. Vamos dar uma força pro cara e tudo mais. Mas ele tava nervoso, era perceptível. A Cicarelli tava totalmente torta, parecia um anzol. Não sei se é porque ela é, é muito... É verdade. Pô, acho que ela é muito alta e ele é muito baixo. Ela ficou torta, ela ficou pra baixo. Parecia um anzol. Parecia um anzol. Caralho. E daí ficou aquele negócio. E teve muito erro, né, bicho? É como os caras mostraram, né, cara? É lógico que teve algumas coisas que eles deram mais exagerado e tudo mais ali, mas resumindo, foi uma agada, né? Vocês querem falar? Bom, tanto mas do Grammy saber. Como eu, da análise? Eu quero falar. Pois não. Eu queria fazer até um agradecimento à organização do Grammy, porque esse Grammy me deu muitas informações, entendeu? Porque eu soube, graças a eles, que é a nona edição que eles realizam no Brasil. Só que se 9 edições foram realizadas no Brasil, essa foi a primeira a ter televisionada, né? É, você vê. Então imagina onde é que eles vão organizar as outras edições? Xerém, deixa eu ver aqui onde é que mais... Favela da Rocinha. E o que eu acho legal é que essa edição do Grammy, até então eu achava que era em São Paulo, mas a Cicarelli falou que é em Minas, ó. Do lado do Leandro aí, do lado do locutório. Olha que legal. Não, eu soube que fizeram na Savassi. Foi na Savassi, um palco improvisado na Savassi, né? Perto de umas... uns neons com luz vermelha. Foi um sensacional, uma edição aí. Que isso? Edição do Grêmio aqui em Minas Gerais. Eu acho que eu tava morto esse dia, que eu não ouvi falar nada. Bater de longe pela segunda vez o Maniche. O árbitro apontava o centro do campo. Final do primeiro tempo, 2 para o Brasil, 1 para Portugal. A festa é bonita, o estádio é uma beleza, o jogo é bom. Na volta tem um presente para você aqui na cabine da Globo. Voltamos já, Globo, a gente se vê por aqui. Outra coisa que eu queria mencionar, um agradecimento também à organização do Grammy, foi que graças a eles eu descobri que a dupla se chama mesmo César e Menotti. Isso. César e Menotti. Não. César e Menotti e Fabiano, filho. Haja coração! César e Menotti. Eu acho que é uma nova reedição do trio Parada Dura. Talvez. Que até foi mencionado em um cast aí. São dois caras, entendeu? São dois caras que valem por três. Pois é. Mas né? É o nome. César, isso... Menotti e o Fabiano, entendeu? Haja coração! Por isso mesmo, fica meu agradecimento à organização do Grêmio. Podem continuar com o programa. Eles ganharam algum prêmio? Eles ganharam algum prêmio? Busca Sertaneja do Ano. Ganharam. Olha... E como é que é mesmo? É melhor música sertaneja? Foi o seu Jorge que ganhou? Puta, foi seu Jorge envelope, é. Samir, você não soube não, cara. Você que é fã do seu Jorge, você não soube que ele lançou Mina do Condomínio em sertanejo? Sertanejo, é, de raiz ainda. Que isso, de raiz. Né? Eu soube que as marcianas entregaram o prêmio pro cara. Não, eu soube que, tipo, o Tião Carreira e Pardinho, eles pegaram um sample do Tião Carreira e Pardinho e botaram na Mina do Condomínio, pô, antes da música, pô. Pô, as marcianas... Então, sem falar, ainda falando do Leonardo, do César Menotti e Fabiano, né? Lembrando que isto é um sertanejo hospitalar, né? Nossa, véi. Ou é o sertanejo cornófilo? Não, deixa pra lá. Eu não vou falar nada, porque depois que eu vi que... Na segunda-feira eu tava lendo a coluna Ups do Feltrin e ele elogiou o Vitor e Léo. Eu deixo quieto, né? Tudo eu deixo quieto. Que isso, mano? É. Roqueiro lá, que sabe? Parte pro sertanejo. Eu segui. Mas fazer o que? Paulinho, quer comentar alguma coisa? Leonardo. Ô, Samir, pera um pouquinho aí, rapidinho, Samir. Pois não. Tô vendo aqui, tá passando o show do intervalo aqui do jogo. O Massa acabou de receber um prêmio que parece aqueles pratos de bandejão que a gente come no almoço, cara, no comida por quilo. Aqueles pratos prateados, mano. De bandeja. Comida acho que é do mesmo real material. Do PT. Aquele PF bem feito, cara. Mas muito parecido. A única diferença dos pratos normais pro prato do Massa é que tem uns nomezinhos escritos, cara. Porque tirando isso, é o prato que como todo almoço. Mas onde que eu tirei aqui? Então, o Massa tá no estádio? Foi assistir o jogo? Ele foi até conversar no início do jogo. Ele tá com uma camisa DG, acho que é dado. Não, é Dolce & Gabbana, eu acho. Olha que bonitinho, amigo. Aí você vê. Ih, tem o Pelé também. Tá correndo no estádio. Pelé eu botei aqui o agora. O Pelé tirou um sarro com o Galvão, filho, perguntando se ele ia ficar reclamando dele de conversar. É, você viu, rapaz? Viva a Copa 94! Olha só, o Galvão ficou meio vermelho, cara, quando o Pelé comentou. Eu lembro disso, bicho. Ei, amigo, porra! Eu tenho que deixar o microfone aberto, ele fala direto, amigo. Ele puxa o negócio, bicho. Não adianta. Puxa o negócio. Ô, Luiz Fernando, assim não dá, amigo. Eu vou deixar o microfone aberto, o Arnaldo fala e o Pelé fala, pô. Eles estão no microfone de mim, porra. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando aqui no nosso show do intervalo. E eu tenho um prazer imenso em matar aqui uma saudade de muitos anos, de tantos anos em que nós dividimos as cabines. O presente que eu prometia pra vocês, tá aqui. Edson Arantes do Nascimento. Fernandinho, eu sei o que estão dizendo. Fala pra ela não falar. Saiu daqui só se eu matar ele, cara. Ele vem aqui, mete a mão no microfone assim, ó, tum, e abre e fala. Porra, quem contratou, sabe, quem contratou, conversa, pô. Ô, Cirão, você vai me enlouquecer, Cirão. Pô, eu vou dar uma camarreta na cabeça dele, pô. Este é o Panicast 66, um Panicast acompanhando o Jogo do Brasil. Agradecemos ao Jonas que marcou essa data tão querida e nem compareceu o filho da mãe alegando uma falta de energia. Então tá. Gatunete! Tá, gente, vamos analisar. Este é um número cabalístico. Este é o número da pista. The number of the beast. Jonas! Mas peraí. O que se misturava? Era 666, não? Não era 666 no número da beta. Mas espera, mas tá certo, olha só. Olha só a análise. Panicast 66. E quantas pessoas estão aqui? Meia dúzia. Nossa, meia. Meia dúzia. O que tem no seu pé? Uma meia. É, só falta o Brasil fazer meia dúzia de gols. E quanto tá? 2-1? Pô, tá 2-1. O Galvão tá... Tá dizendo que no próximo bloco vai começar o segundo show tempo. Show do intervalo, amigo. Olha só. Shopping do Gavião Bueno. Ô, Sami. Pois não. Antes de você entrar na próxima matéria, acabou de passar um comercial do posto Ipiranga, cara. Eu lembrei do Ipiranga. postos e piranha, apaixonados por vadia como todo brasileiro? Era bom, velho. Só quem fazia isso era o Carlinhos, né, bicho? Ele que bolava esse negócio. Aquele maldito. Charles, né? Charles. Charles. Muito bem, o nosso querido Ronaldo Esper fez uma coisa sensacional, que foi ficar nu numa casa noturna. Aí fizeram uma reconstituição de Ronaldo Esper, mano. Ué, eu adorei uma parada nessa reconstituição. Além do Ronaldo, né, ter feito o que fez, e do Clô ter participado também, que eu achei sensacional, no início apareceu o Paulinho Serra de Zé do Caixão, cara. É, aí começou, bicho, a tocar. Aí começou a tocar de introdução aquela música do Zé Ramalho, aquela Avo Rai, cara. E depois o Zé falando lá um verso da música do Calypso. É, a lua me traiu e acreditei que era pra valer. O teu ritmo. Mas peraí, você tá dizendo que. Só um minutinho, Kainan. Tá dizendo que usaram a música Avo Rai? Eu achei que iam usar aquela Mistérios da Meia-Noite. Não, que não é essa, não, cara. Não é essa, não. É Avo Rai, cara. É Avo Rai. Mas vamos continuar o programa. Mas só um minutinho, só um comentário. Preferia que fosse. Ô, louco, meu, brincadeira. Baixa coração! A outra música, Mistérios da Meia-Noite, que eu acho que ia colar melhor com a matéria. Pois é, mas olha só, ô Sami. Oi. Se na Globo nós temos Galvão, hoje temos André Locutor. Pode continuar o programa. Bem, amigos, seguindo com o podcast, Ronaldo Esperman. Que papelão. E o Carioca? O Carioca peladaço, rapaz. Na moto. Na academia. Quem é aquele motoqueiro que deixou, hein? Que é isso, rapaz? Olha o que o cara se submete. Morre na moto. Aliás, falando do Paulinho Serra também, que o Caína falou. Pô, legal que estão aproveitando o cara, né, bicho? Que o cara é bom. Pô, isso é... Esse aproveitamento eu acho que é muito benéfico. Uhum. E o quadro pode render bons frutos. Tem que fazer isso igual como o Polvilho, né? Que começou só como Polvilho, depois fez a Magrisa e tudo mais, foi aproveitando mais. Pô, precisa continuar aproveitando esses caras, né, bicho? Eu acho que. Sim. O Evandro, ainda não sei porque, eu acho que ele não tá sendo aproveitado ao extremo. Sei lá. Ele tá fazendo sempre a mesma coisa, entendeu? E ele é um cara que faz personagens também. Mas o Evandro mudou, cara. Você viu que ele virou macho na matéria do Ronaldo lá. Não, sim, mas ele ainda é o Christian Pior, entendeu? É verdade. O Clô também, né? O Clô apareceu depois de muito tempo sem aparecer. Só ele é aquele índio dele lá. É. Com o Evandro Santos, eu acho que acontece o seguinte. Fez tanto sucesso o Christian Pior que o pessoal tem medo de lançar outra coisa e não der certo. E queimar ele. Tipo o Vesgo e Silvio? É. Eu acho que dá tanto certo que ele virou o Christian Pior. Que nem o Silvio. O Silvio é o Silvio que faz o Clô. Você vê que ele lá no Pânico, ele tá de Silvio, ele sempre é o Silvio. De vez em quando ele faz outros personagens. É, na verdade ele é o Silvio que faz outras imitações, né? É, isso. É. Não é o Ceará que faz o Clô, é o Silvio que faz o Clô. É, então. Pois é. Mais ou menos por aí, tá certo. Bem, amigos da Rede Globo, vamos voltando pra fase final. Seleção brasileira, Mauro Naves. Não, é a mesma. Eu conversei com o Dunga sobre aquele esquema de encaixar a marcação. Ele falou isso mesmo. Tava muito longe. Eu tava pedindo sempre pra diminuir e acompanhar quando o jogador estivesse com a bola. Mas tá tudo bem. Em geral, tô gostando. E começou o segundo. Verdade. Já, hein? Começou agora. Oh, começou agora. Rola a bola. Começa o segundo tempo. E o nosso segundo tempo ainda não, porque falta falar da Maliza. Eu não gosto, eu prefiro não falar nada da Maliza, e vocês podem ficar à vontade. O quadro da Maliza eu acho muito bom quando eles, tipo, fazem algo bem nonsense, que nem esse domingo, que foi a Maliza lutando boxe... Não, não foi esse? Foi esse que ela lutou boxe? Foi, foi a luta com a Xuxa. E foi esse... Foi sensacional, velho, do boxe. Putz grila. Pegou a... E o melhor foi o Colby Santos, que ele não conseguia parar de rir, cara. Ele tava rindo demais. É, isso foi legal. Ele tentava rir, não conseguia, velho. Essa parte eu achei legal. Eu achei legal só essa parte. Parece legal. Bom que quando é o Carioca que faz o Silvio nesse quadro, é sempre sacaneia com ele, né, bicho? O Carioca sempre é o esculachado mesmo do pessoal, né? Ele é o mané, né? Ele é o manezão da turma. Sempre sobra pra ele. Mas o né? Agora parecia que ele tava bebaço, né, cara? Muito engraçado. Parecia que ele tava tonto. Tava bêbado. De felicidade. Muito manguaça, muito louco. Foi muito engraçado. Fizeram o trocadilho da viada da viagem lá da Disney que a cara ofereceu. Pois é. Pô, mas o. A Marisa toda vez tá falando do Pânico ultimamente, hein? Tá. Ah, que eles, tá, eles mostraram, né, esse trecho também. Pois é, o Pânico realmente é preferência na casa da Marisa, hein? Marisa, não consigo mais desassociar. E ela falando da faixa, Marisa, que ela viu a faixa, né? Fala, Marisa, lá. Falaram pro. Pois é. E ela fazendo ai, ai, ai, ui, ui, né? Ai, ai, ai. Baixa coração! Nossa senhora, nossa velho do céu. Muito bem. Eu vou confessar um negócio. Pois na boa, o Cepor, eu tô achando que ele tá mesmo lá, né? Porque eu, toda hora a câmera tá passando e eu tô vendo um tipo um rosto assim, meio semelhante. Ele falou, né, pra mim que ia, mas é o Cebola, né, cara? Pô, mas se ele for, será que ele vai aprontar alguma? Eu acho que não, né? Ele vai ficar de boa lá. Sei lá. A pergunta é: ele foi pra assistir o jogo? Será que ele só foi pra assistir o jogo? Sei lá. Não sei, a informação, rapaz. 2 minutos. 4 minutos, segundo tempo. Este é Brasil e Portugal. 2-1 Brasil. No oferecimento de Fotótica, pra quem tem problema de vista e vê 2 em vez de 4, use Fotótica, amigo. Muito bem, seguindo com o Panicast. Panicast 66, agora falando do momento Amy Winehouse. Eu adoro Amy Winehouse. Amy! Aquela vozinha ridícula. Amy! Mas olha só, esse quadro, muitos dizem que tá caindo na repetição, mas não tá, velho, na boa. Não tá, tá muito bom. Tá bom pra caramba. A historinha tá bem sacada, né? É, só a historinha que eles bolaram pro quadro ficou legal. Muito foda. E quando ele fica com raiva, que eles botam aquele puta sal de fruta lá pra ficar espumando de raiva. Espumando. Ele é foda demais, é muito foda. E também tem uma parte que rola no quadro que eles ficam descendo com um monte de badulac por uma ladeira, um morro, maluco. Que ela toma uns tombaços, ela fica. Ai, ai. Fala pra mim alguma coisa sobre a Wemy? Amy. O Paulinho tá concentrado no jogo, velho. Você tá assistindo nada. Esse filho da mãe. Eu tô assistindo aqui também, eu posso perder. Ih, meu Deus, olha só. Olha o chute. Gol. Gol do Brasil. Gol do Brasil. Olhou, tocou pro Elano, pra Luiz Fabiano, girou. Bonito pro Michael, bate pro gol, Michael. Bateu uma bomba. Quem? Ih, rapaz. Não é Jackson, mas é Michael. Nossa, velho! Quem fez, Kainan? É o que eu falei. Não é Jackson, mas é Michael. Nossa, velho! O nome dele. Esse é o Brasil, amigo. Eu tô achando que vai sair chocolate, maluco. Eu aposto com quem for aqui. O Brasil, rapaz. Ah, eu prefiro framboesa. Ah, desculpa. Foi mal no 24 do primeiro tempo, desculpa. Você não prefere? Você não prefere, não? Uva? Não. Vamos continuar o programa. 3-1. Eu vi o gol aqui. 3-1. Toma, chupa, Portugal. 3-1, Brasil. Portugal. No meio do. Imagina como é que deve ser narrar um jogo em Portugal, hein? Deve ser uma. Ah, bicho, Manuel. Sensacional, já ouvi. Passa pra Joaquim. Joaquim pra Manuel. Manuel pra José. Tá. Vai, segue o programa. Maria invade o campo. Invasão de campo? Não, só. Narração de português. Ah, tá. Sensacional. Bom, depois da Amy Winehouse, continuaram as coisas doidas e nonsenses com os 5 maneiras do Marcos. Ieza. Testar a pontaria. Eu achei meio tonto esse de testar a pontaria, mas o Bola se ferrou. Mas esse também, pra mim, tá tonto, indispensável no programa. Eu acho que o Bola, ele depois de ver, ele tá ficando louco, velho. Pra fazer uns negócios daquele, ele tem que tá totalmente pirado, velho. E o Bolinho, o Carrasco, né? Agora ele o aparece. O cara tá se machucando feio, velho. E dizem que o cara mas gravou. Mas os truques da edição. E os truques da injeção, Chuchu? Imagina o quanto de insalubridade que ele não ganha, que não cai no salário dele com aquilo ali. Putz. Mais que a gente, com certeza. Nossa senhora. Assim, hoje, se lá tivesse uma comissão interna de prevenção de acidentes, a CIPA, se tivesse isso no pânico, ele tava lascado. Se era o CIPA, um técnico de segurança do trabalho, ia ser um negócio de louco lá. A CIPA é pra não deixar ninguém se decepar. Passou o rabinho. A grande família, amanhã depois de A Favorita. Pô, o cara tomou bola de sinuca no dedo. Putz, aquilo lá deve ter doído pra caramba. Aquela bolinha de tênis, teve uma que acertou em cheio, bicho. É de boliche. Nossa, velho. Ovos mexidos. Toalha nas costas. Aquela toalha molhada dói pra cacete. Que é aquela brincadeira que a gente faz quando é moleque. Caramba. Quem faria isso, Samir, pra aparecer na televisão? Agora, o dardo, cara, eu não sei. Eu achei muito sem noção aquilo lá. E dardo enferrujado, hein? Então, pô, eu acho que, sei lá. Pô, se foi sério aquilo lá, é perigoso então, pra caramba. Por isso que eu tô falando que o Bola tá pirando. O Bolinha também, pô. Por que o Bolinha pra fazer isso? Mas é o que o Bola sempre fala no início do quadro. Lembre-se, não faça isso em casa, isso é feito com profissionais, entendeu? É. Tá. Idiota. O cara, mas tá o melhor marcado. Foi que esse... já tem um mês já das bolinhas de paintball nas costas e tá lá o buraco nas costas dele. Não, e o... Não lembra disso, começa a rir, cara. O engraçado ali foi ele tacar o dardo lá na bunda do Bola lá, e aí ele pegou e falou, não, mas não saiu sangue. Aí o Bola, sim, tá com a faca então. Não, depois ele falou ver sangue, tá com a faca. Depois ele falou que, olha só, esse quadro só presta quando sai sangue. Se não sai sangue, presta. O Bola tá com a faca, então. Que o Bola, galera, devo confessar que o Bola tem uma puta mente, um puta trabalho mental, velho. Porque o cara foi assaltado no mesmo dia que ele fez esse quadro, cara. Então, isso é que é força mental. Resta é conversa. Isso, não, isso é que é dinheiro. Imagina o quanto isso aqui que é profissionalismo, ganha. Bem. Pois é. Bom, Bola com a loucura dele. Aí depois o repórter Chorão. Foi um pouquinho diferente, né? Não foi só a matéria. Foi tentando entrevistar os caras, ficou triste e tudo mais. Aí ficou zoando o Rubinho. E depois conseguiu falar com o Rubinho. E aquele jeito, Chorão. Mas eu achei que o Rubinho, ou melhor, que o repórter Chorão iria chorar quando visse o Rubinho. Mas ele só chorou quando o Rubinho foi embora. Eu só acho assim, eu acho que esse quadro do Repórter Chorão dessa vez foi mais trabalhado do que os outros. Foi bem mais trabalhado, isso é verdade. Aliás, eu achei que o Reginaldo Leme não falaria com o Repórter Chorão e ele falou. Porque o Reginaldo Leme tem um certo trauma, né, por causa do Silveira e Silveirinha, entendeu? Eles zoaram com o Reginaldo Leme? Não, não me diga. Não, sério. Não, ele não zoou com ninguém, basicamente. Não, ele só zoou com o Rubinho. Só zoou com o Rubinho. Ele falou, tipo assim, 9 da noite, todo mundo chegou e o Rubinho tá atrasado. Sempre o último a chegar. Mas também outra coisa legal desse quadro foi ele chorando com o Otávio Mesquita, cara. Com o Mesquita, o Mesquita legal ajudou. Legal, cara. Foi o Mesquita entrou legal na brincadeira. Chorou com segurança, falando, tentando falar com o Márcio, ele voltou, pô, segurança desse tamanho, não deixa eu falar com o cara. Pô, bacana. Eu achei, cara. A ideia desse repórter Chorão é legal, né? Porque é uma coisa bem diferente, cara. Uma coisa, sei lá. Não tem definição. Pois é, eu acho. Samir, você me permite dizer, eu acho que é o seguinte: repórter Chorão, pra mim, é mais do que uma bela crítica aos repórteres sensacionalistas da nossa televisão. Nossa, não é? Momento palestra. Acredito que realmente faz uma alusão a todos os repórteres sensacionalistas, inclusive a toda a mídia sensacionalista de uma forma geral, num âmbito na qual você pode intitular de mídias que utilizam da emoção das pessoas para obter resultados, obter ibope. Não seria isso, André? Gol! Desgraça, né? Na desgraça ali. Abertura pro Michael, se mandando de novo. Chegou na linha de fundo, tirou o cruzamento, o Robinho domina, bateu pro gol, olha o gol! Gol! do Brasil! De novo! Ah, Luiz Fabiano é o nome dele! De novo! Ô, Samir, quanto é esse jogo? 4-1. Samir. Luiz Fabiano, goleada, né? Piada de português pra comemorar. Manuel estava com a Rita? Aí o Manuel disse pra Rita. Ah, não, não lembro se já falou. Bem de português mesmo. É o seguinte, eu não entendi a piada. Vai lá, pera aí. O amigo do Manuel falou o seguinte pro Manuel: Manuel, você está sendo traído, Manuel. Manuel, sua esposa está te traindo, Manuel. E a pessoa que está traindo você, Manuel, seu melhor amigo. Manuel chegou em casa e matou o cachorro dele. Fala, cara. É, eu, como diria Silvio Luiz, né? Quando ele narrava os jogos da seleção, ora, nego, vai ter uma briga da cozinha legal pro Brasil entrar, hein? Pelo amor de Deus, velho. Já tomaram os 4 na cozinha. Só falta o tomate e o alface pra completar a salada. Abriu a porteira dos negros ali, nego. Ora, mas eu vou dizer uma coisa: tão faltando subir a flanela do lado de lá, nego. Aí, mas vamos continuar. Aí disse que os caras chegaram pro português. Ô Portuga, você gosta de mulher com bastante peito? Ele falou, não, 2 pra mim bastam. Bom, Jesus, aí tivemos o karaokê do pânico. Karaokê do Pânico com o Steve Wonder, sensacional. I just call to say I love you. Isso me lembra uma coisa, Samir. É. Isso me lembrou em 2005, no último programa ao vivo. Não, o último programa de 2005, o Carioca de Steve Wonder. Putz! Porque ele, no último bloco assim do programa, ele primeiro ele fez o teste cego da Kaiser, né? Fez. Aí os caras começaram zoando que o Carioca tava querendo interpretar o personagem, ele não conseguia distinguir, pegar o copo pra beber, entendeu? Aí, não, aí o Emílio, sem gracinha, Steve, senão a gente vai terminar só amanhã, entendeu? Aí ele falou isso. Sério, né? Vai, Steve, boa. Sério, ele falou, sem gracinha, Steve, senão a gente vai terminar só no ano novo, alguma coisa assim. Aí depois, ele, o Emílio, pra sacanear, ele pegou e abriu a camisa assim um pouquinho do Steve e falou assim, olha só o trabalho de maquiagem. Olha o vitiligo, Steve. Depois, no final, ele cantou I Just Got To Say I Love You. E a galera tava tão desanimada que o Emílio ficou zoando. Olha a animação do auditório. Tá só dançando a mão. Puta, foi muito claro. Mas se eu tiver uma placa de captura, eu juro que eu mando pro YouTube. É, se não tiver ainda no YouTube, né? Até dá uma procurada depois. Foda, foda. Beleza, então desta maneira encerramos o programa de televisão. Portugal no ataque. Portugal tá no ataque. Acho que. Nossa. Gol! De Portugal! Ah, vai se ferrar. Que porra de Portugal. O cara animado a falar gol de Portugal. A chance do gol! De Portugal! Simão Sabrosa, número 11. Quem fez o gol? Quem fez o gol? Não sei. Procura aí pra você ver. Eu sei que o pessoal tá fazendo barulho aqui. Simão, Marcos. Pô, mas olha só. Simão, foi olha Simão, só, pessoal. Simão. Pessoal, eu posso falar uma coisa? Não é o fantasma atrapalhão, mas é Simão, rapaz. Nossa, Simão. Nossa, velho. Kainan tá cheio de graça hoje. Racha coração. Tá impossível. Ave Maria, né? Apareceu o Cebola de novo na arquibancada, rapaz. Esse aqui é o César Povilho. Um beijo, braço pessoal do Universo Pânico. Tá bom, Povilho. Tchau. Nossa, velho. Tudo bom. Panicast, oferecimento Romontila. Vamos continuar. É o seguinte, então vamos. Quanto tempo de jogo, hein? 18 minutos. 18 minutos. Tô longe da televisão. Muito bem, este é o Podcast 66 em ritmo de Brasil e Portugal. Terminamos o programa de TV e vamos para a enquete. Vocês sentem falta do Emílio participando das matérias? Sim, o vovô é sensacional. Tivemos 84% do voto. E não, o negócio dele é apresentar o programa. 15% do voto do cara que acessou o blog. Aí temos então a enquete que está no ar neste exato momento. Bom, o vovô ganhou de goleada aqui no Sim, ele é sensacional, papapá. E essa enquete que está agora também acredito que seja uma goleada. Atualmente, qual é a melhor matéria com o Bola? Pânico Delivery ou 5 Maneiras? Vote em www.universopanico.com.br. Mas eu posso dizer que já tem mais de 90% com 5 Maneiras aqui. Sua vida é uma travada agora. O cara gosta de ver o Bola se ferrando, né? Pô, mas olha só, tem uma dele. O futebol unindo no mundo. E aí, Felipe, posso falar, cara, que você. Pois é. A minha opinião é a seguinte. Pois não. Semana que vem vocês vão ver o resultado dessa enquete. Vamos seguir com o programa. Nossa, velho! Nossa, velho do céu. Daqui a pouco as notícias do Brasil e do mundo. Cristiane Pelágio, William Vac. O Jornal da Globo pra você. Bom, agora não tá chegando na hora de falar naquele momento que eu tanto gosto. O quê? Semana em Pânico. Semana em Pânico, programa na rádio. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Opa, que gol. Brasil. Brasil de novo. Brasil. Lano. Não é Lano. Fabinho. Bonito lance pro Kaká, a bola escapou um pouquinho. Trabalhou pela direita pra Elano. Lá vem cruzamento, bateu direto pro gol. Aê, caralho! O português até perdeu o caminho de casa hoje. Olha, eu devo elogiar o tratamento capilar do Elan. Olha a curva que fez a bola, bicho. Olha a curva da bola. Olha o golaço. Olha o Elan. Pensa essa sugestão aí, viu, gente? Pô, fácil. Vamos pegar um. Por que eles não jogaram assim? O Brasil tá com 6x2 aí? Não, tá 5x2. 5x2. Perdendo a conta, amigo. 20 minutos do segundo tempo. Por que eles não jogam assim? Jogou assim contra. A Bolívia, hein? Porra, contra a Argentina, né, nego? E a Colômbia? Samir, e a Colômbia passar um trotinho. Então vamos fazer o seguinte, vamos para o programa na Rádio Jovem Pan. Bom, começando... Semana em Pânico! Começando falando dele, eu acho que foi um dos melhores programas, porque eu gosto. E ele mesmo falou, pô, eu gostaria de ser reconhecido pelo meu nome, não pelo cara do Zorra Total, que é o Nelson Freitas, que é o humorista que faz lá... Já fez o corno, espera, lá no Zorra, faz agora espera lá e tudo mais. Putz, esse cara é muito bom, bicho. Esse Nelson Freitas é um cara muito legal pra humor, eu gosto dele. E é o que ele falou, eu acho que o destaque da entrevista, pra mim, foi que ele falou, pô, eu gostaria de ser reconhecido como Nelson Freitas, porque o cara só me vê como o cara do Zorra e não sabe meu nome, cara. É, e lembrando que ele foi no Jô também, né, um dia antes e deu um show lá também, né? Aliás, foi graças ao Jô que aquela parada apareceu no YouTube e tem muitos acessos, né? Aquele do marido, como que o marido elogia a mulher em vários estados, né? Foi um stand-up que ele fez lá no Jô, é isso? Não, ele só... Acho mais ou menos isso. Parecido... Comparações, né? Mais ou menos. Mas olha só, já que o Jonatas falou no programa anterior que gostava de Chiquititas, né? Nossa, velho! Ele também trabalhou em Chiquititas, né? É, e a Sabrina e a Dona Amanda também gostavam de Chiquititas. Ah, é, né? Entendeu? A Amanda disse que gostava. A Amanda era Chiquititas e Chaves pra ela. e Chapolin Colorado. Isso! Nossa, velho! É hoje, hein? Acha coração! Vamos lá, mas olha só, o Nelson, cara, eu acho um cara muito formidável, que ele consegue fazer papéis tanto dramáticos quanto de comédia. São poucos que têm essa capacidade, essa habilidade, considero assim. Não, o cara tem muito talento mesmo, ele é muito bom. Pra mim, ele e aquela mulher do Te Conheço tem muito talento, cara. Vão longe. Olha, agora eu falei como se fosse um caça-talentos. Eles vão longe. Podem ter certeza. É, mano. Mas ô, Samir. Oi. Fala mais tua opinião da. O que, que você achou do Nelson, cara? O Nelson Freitas, esse grande ator brasileiro. Eu acho, eu sou suspeito pra falar porque eu gosto do cara, entendeu? Uhum. Eu também fazia parte do que ele falou. Pô, os caras não reconhecem como nome, não sei o que. Eu vi ele uma vez naquele programa no video show, naquela parte da Angélica lá. E daí que eu perguntei pra minha avó, falei, ô vó, como é que chama esse rapaz? Pô, eu gosto dele, eu não sei o nome dele. Aí ela pegou e falou, é o Nelson Freitas, não sei o que. Eu falei, puta, esse cara é legal, bicho. Mas é isso aí. Seguindo. Ué. Mas ô, Samir. Oi. Antes da gente passar pra próxima entrevista, eu queria dizer que o Nelson Freitas, ele inspirou a gente aqui do Panicast, rapaz. Porque o Paulinho, quando no início do programa, tava com o microfone que parecia aquele... do Nelson lá naquele passo do torno. Valeu, obrigado. Verdade. Parou. Obrigado. Parou. Obrigado. Olha, essa aqui eu abandonaria. Eu sou fã do cara, né? Também. É, também fã do cara. Fã do cara. É uma forma de homenagear. Forma de homenagear e relembrar, né? Porque saiu do Zorro Total, mas tá aqui no Panicast, o pipipi. Exatamente. Então, uma forma de homenagem agora, nesse exato momento, vamos todos... Coisa. Pois não? Eu proporia uma coisa, uma troca. Vai lá. Ô, louco. Tipo, não é troca-troca, porra. Tipo assim, vamos fazer um... Mandar o André Locutor pro Zorra e chamar o Nelson Freitas pra cá, cara. Seria uma boa, uma troca legal. Nossa! Mas vamos lá, pode continuar o programa, desculpa. Eu gostaria de aproveitar aí a homenagem do Paulinho com o pipipi, parou. E nós agora todos vamos acender um... E homenagear o Nathy Roots. Ah, tá. Sabe? Oi. Você me lembrou uma entrevista do ano passado com o Nathy Roots, que o mendigo mandou zoando pro... Mendigo, ex-integrante, né? Sim. Mandou no programa, tipo uma versão proibidona da música. Ele chegou e mandou, é verdade, eu ponho sua cabeça. Desculpa, é que eu lembrei. Achei conveniente. E aí? Putz, grila, mas olha só. É que o que acontece é o seguinte, eu acho que. Pois acho que o efeito da fumaça tá me atraindo já. Ih, tô começando a sentir efeito de lordose. Alguém vai falando no meu lugar aqui? A larica, compadre. Não, foi legal. É aqueles programas. Programas musicais do Pânico, né? O cara vai lá, faz. Eu achei o estúdio muito esfumaçado na hora da entrevista deles. Será por quê? Parece o show da Madonna, né? Aquele fumacê de gelo seco. Show da Madonna. Massa verde. Da Madonna. Mas olha só, eu, na minha opinião, maresia, achei a entrevista muito legal. Maresia, sente a maresia. Mas eu acho que a entrevista foi bacana. Os caras têm um bom trabalho, fizeram muito sucesso ano passado com aquela. E o legal dessa parte da entrevista foi que ele falou que a gente não vai lançar uma música. Sim. Igual o Reggae Power, tipo, quero dançar com você. Essa parte foi sensacional. Eu achei destaque pra mim também foi essa parte. Tipo, os caras têm uma ligação legal com fãs, né, cara? Sim, é verdade. Muito bacana, eu acho, essa relação deles com os fãs. Na minha opinião, é uma boa entrevista. E aliás, eles tocam bem, hein? Não sei se é o estúdio que tava bom, o som do estúdio tava bom, mas. Bacana. A fumaça deu um efeito bom no som mesmo. É, fumaça. pra você ver que eles estão agora, como é que se diz? Não tem gravadora, né? Independente. Estão tocando na Jovem Pan. Pois eles conseguiram o espaço deles, né? Consegue fazer um som que eles acham que é o que eles têm que fazer, nada que gravadora manda, e tá tocando na Jovem Pan, né? O Emílio não queria tocar, né? Porque todo mundo já tinha música. Ele ficou bravo, porque tocou em duas rádios antes do Pânico. Então não vamos tocar essa. Vamos acabar com a entrevista? Vamos acabar. Eu achando que eu iria fazer um showzinho aqui que é exclusividade e todo mundo já tem a música, cara. Pois é, rapaz. Ai, ai, ai. Mas foi uma entrevista, no geral foi uma entrevista boa. Aliás, tá difícil achar uma entrevista assim ruim no programa ultimamente. Todas assim estão sendo bem bacanas. Pânico palestra, né? Pânico palestra, totalmente. Mas é isso, Ami. Já foi em Rio Claro o Nath Kutz tocar um pouquinho aqui? Já vieram, já fizeram show por aqui, mas eu não acompanhei. E colocaram o CD do Bob Marley lá pra dar aquela ouvida, é, descontraída. Pra dar aquela descontraída. Pô, mas como é que deve ter sido o show? Tipo assim, a galera chegou, pendurou o chapéu de cowboy, como é que foi o esquema? Olha o cara zoando, bicho. Foi no salão de Rio Claro o show, cara? Que salão, nossa, velho. O cara toma um Red Label e vão ouvir do Nativo. Chega lá de trem, né? Chega lá de trem naquela diligência do Oeste, né? Que leva. Desculpa, Samir. Aquela, desculpa, coisa, Rio aquela Claro. Coisa bem capial. Desculpa, né? Bom, alguma coisa mais do Nath Roots? Falta da Isabela. Quando eles fizeram o show aqui em Uberlândia, teve uma chamada. Né? Fala, Leandro. Quando eles fizeram o show aqui em Uberlândia, teve 3 chamadas no Corpo de Bombeiro pra lá no show. Caraca, porra. A fumaça, né? É, fumaça, é porque pensaram que era incêndio. Aí foi lá o bom Corpo de Bombeiro. Uma garrafa. O cara zoando. Os cara só zoaram a banda. Vou apertar, mas não vou acender agora, né? É. Já dizia o Roberto, né? Foi o Roberto que cantava. Bezerra da Silva. Malandra. Albino e Neto. Nossa, velho. O cara tá sabendo, tá, né? Tá sabendo, é. Isso, maravilha. Tô sabendo. Então vamos seguir com as músicas aí. O The Black, rapaz. Eu não conhecia. Você não conhecia, não, né? Não conhecia The Black. Eu não conhecia, mas me falava muito desse cara aí, essa música aí dele, é, sem ar aí. Mas eu nunca ouvi, olha, não. Só falavam, ah, o The Black, tal coisa. Essa música do The Black toca muito naquelas rádios que a gente não escuta, mas nossas namoradas, mães, domésticas, pais, demais, entendeu? Band, tarará, tarará. Band, Nativa, Sucesso FM, ainda existe essa rádio, não sei. Meu pai, meu, pra vocês terem uma ideia, meu pai veio aqui outro dia, não, porque a música de Zezé de Camargo tá tocando direto na Nativa. Eu falei, mas e eu, o que eu tenho a ver com a Nativa? Meu, porque você não ouviu? Eu falei, eu tenho cara que ouço Nativa. Que ouço Nativa FM. Você bota no teu carro, volume, é o amor. É, Nativa, né? Sensacional, né? Mas o The Black, cara, ele cantou com a Negra Lee, cara. Um dueto até bacaninha, cara. Eu ouvi, não é de todo mal, não, viu? É, e então. Pra... E aí a Negra Lee ajuda, né? Apaixonado. Não ajuda. Mas o mais curioso é que eles, tipo, não sei se posso dizer se que vieram do nada, mas nunca tive notícia alguma deles. Eu só soube deles, sabe, primeiro, no Vagalume, cara. Que mas tipo, eu... a galera começou a acessar as letras dele, a letra dele, aquela sem A. Foi lá pra cima, foi pro topo do Vagalume. É, só que eu não senti muita firmeza na entrevista dele, assim, não. Eu não achei legal ele, não muito fraco, assim, pra conversar, falar pegada, do som dele. E no só entanto que foram duas entrevistas esse dia, né? É verdade, foi ele e aquela banda lá que faz sucesso na Inglaterra, com aquele um som bem brasileiro. Eu nem terminei de assistir a entrevista porque não aguentei, não gostei muito do estilo que ele tava falando lá, então. Ah, o tica, tica. Chama Saravá, né? Chama Saravá. É. Saravá Soul. Pô, música Soul é muito bom, né? Os caras é metade ingleses, metade brasileiros, né? É verdade, isso é que é bacana, essa interação em som legal. Eu não encontrei nada deles em internet, essas coisas, mas os caras são bons. Detalhe, o cara da Inglaterra lá, parece que ele é fã daquela banda que tava sexta-feira lá, Nath Roots, parece. Ele é meio só. Detalhe maior, parece que um dos caras dessa banda, Saravá Soul, já foi músico da Amy Winehouse, cara. É mesmo? Pois é. Falando. Ele contou no programa e disse que ele é tipo amigo dela, já tocou na. Sabe? Já tocou com uma banda dela. Então, digamos assim, se é. Tem histórico, viu? Mas vamos seguir com o programa. Vamos seguir com o negócio, então. Vai. Falando em histórico, Jorge Cajuru Loucaço, o pirata da perna de pau. A enfermeira se superou. É. Ele nariz se superou. De pau. E a enfermeira? Ele se superou. Eu não vou falar mal de... Eu achei bom a hora que ele falou que eu não vou falar mal de ninguém, não vou... falar de político, não falar de nada. Ele só falou disso na entrevista. Não, sabe o que eu achei mais legal? é que ele começou a entrevista falando mal da internet, que ele odeia a internet, que não sei o que é internet, internet. E o programa dele vai inaugurar exatamente, vai inaugurar pela internet. Olha que coisa linda. Só que ele disse que não quer saber de internet, que não sei o que, mas a TV vai ser na internet, né? Então, é legal, de contradições, né? O nosso amigo Cajuru, né? Total. Agora, mas agora parece ele que ele tá o celular no ar. Foi... Desculpa, o celular no ar ali, eu acho que foi coisa de amador, né? Pois é. Procurar um enfermeiro e dar um celular pessoal dele no ar. O neguinho já começou a ligar. Deve ter neguinho ligando até agora, velho. É verdade. Vai ter que mudar o número. Não, não, colega. E ele não queria, não era uma enfermeira, aquele não. Celular... Ele queria uma esposa. Eu, né? Acho que eu acho que aquele celular lá ele comprou da promoção da Oi ali. Pode ser. Mas eu acho que o Cajuru ele não vai conseguir ficar longe do esporte, sabe? Acho que ele vai voltar a falar de futebol, cara. Não tem como. Ah, então agora... um par de gente que ajuda ele também, né? Nessas loucuras dele. O Ratinho, a Galisteu, todos ajudam, né? O Cajuru. Datena. Datena é o... Ele disse que o Datena é a mãe dele. Datena é a mãe e o Ratinho é o pai, né? Imagina, agora eu queria, né, saber as mulheres ali que ele pagou 8 contas ali, hein? Ele disse na entrevista que uma começa com a letra T, uma começa com a letra S e outra começa com a letra M. S, o Bola ficou zoando a Sabrina, falando que o relógio, deu um relógio pra pegar. Aquele jeito do Bola. A V, teve um cara que mandou nos comentários do blog que era a... Eu não sei se eu posso falar o nome, porque eu não quero levar processo, então eu vou deixar quieto. Pô, já falou Sabrina? Não, mas o Bola ficou lá. Ah, tá. Ah, mas falei o fulano no blog lá, falou, tá lá no blog. É, tá no blog, pô. Tá, vamos nos comentários blog, do blog que... É, mas deixa quieto, vamos deixar não, quieto. Pode falar. Senão... Eu achei que fosse Samambaia. Na hora que falou, é Samambaia, porque ele sempre falou da Samambaia. Das eu outras achei. Vezes. Da... Ou Sabrina também. Quando ele fazia o Sport lá com o Vanuti também, ele falava da Samambaia o tempo inteiro. E gravando uma pegação com ela. Oh, mas o pior foi o preço que ele pagou pras mulheres, né? Tipo 10 mil. Não, 8 pontos. Bom, mas ele é tá assim, nem aí com o dinheiro, né? Mulher assim é. Se eu tivesse 10 mil conto pra pagar pra dar uma cava de Samambaia, eu pagava na boa. Assim, eu nem eu também, mas eu pagava dependendo até mais. Se eu tivesse o dinheiro, eu pagava. Eu pagava até mais. Eu acho que se eu ganhasse na Mega Sena um dia, eu ficava que nem ele, eu gastava tudo. Imagina que estava. Eu também, cara. Eu acho que eu ia gastar tudo no puteiro. Eu também, ia pra zona. Não, mas de luxo, né? Puta de luxo. É de luxo. Eu ia comprar um pra mim. Que se falir, pelo menos eu comi o estoque. Nossa, entendeu? Costinha, mais um. Haja coração! Nossa senhora. É sensacional. E o jogo, hein? Como é que tá aí? Tá acabando, 42 minutos já. Tá acabando, cara. Mas olha só, temos uma outra entrevista, né, Samir? Tem a entrevista que foi hoje, no Dia da Bandeira. Otávio Mesquita e Ricardo Almeida. O Ricardo Almeida é o cara da moda. E o Mesquita é o doidão. É o cara. É o cara que casou 500 vezes. O cara da rosca. O cara da rosca. Eu fiquei mandando altos comentários lá no blog lá pra ver se o vovô lia, mas o vovô só fica falando que vai ler aquilo lá e não lê, né? Eu queria perguntar pra ele. Na verdade, o Elon agora só lê Ricardo do Elon, entendeu? Ricardo não. Pelo que eu percebi, é só do Elon. Pois é, mas deixa pra lá. E o Otávio Mesquita? Cara, eu acho que o Otávio Mesquita, acho que cada metida que ele dá é um casamento. Putz. Não, mas engraçado foi o vovô falando, né? Que viu o Otávio Mesquita casando um monte de vezes e todas as vezes ele chorou. ele deve chorar mais quando a mulher mete ele no pau. Mas olha só, o Otávio Mesquita, cara, eu vi uma coisa dele, ele tem na casa dele um Fórmula 1, maluco. Então, a pergunta que eu queria fazer era sobre isso aí, como é que ele conseguiu lá o Fórmula 1, pra ele explicar. Eu mandei umas 50 perguntas e vovô não lembra. Pelo, né, que eu saiba, ele conseguiu. Eu já vi ele pintando. Ele tinha uma amizade com o Fisichella, cara. Ele pintou de Fórmula 1, ele tinha uma amizade com o Fisichella. A partir daí era um dono, acho que dessa equipe aí do Fórmula 1 dele, não, que acabou dando pra ele. Uma história mais ou menos assim. O Fisichella queria o carro que ele tinha. É isso que não era amizade, não. Ah, tá. Agora sim entendi, porque eu peguei a reportagem. Sei que ele pegou e pendurou o carro na parede da casa, né? Pois é, rapaz. Isso aqui é coisa de fanático com Fórmula 1. Puta que pariu. Meia dúzia. Mas você já vai, né? Ó, o gol. Como é que é? Gol do Adriano. Caralho, de cabeça. Gol do Adriano. Cabeça bonito pra caralho. Goleado, hein? Peraí, deixa eu ver o replay aqui, peraí. Parece um chute. Muito bem, aí vem o Brasil. Cruzamento, bola pra área. Adriano, especialidade. Gol! É mais um do Brasil! Sexto gol brasileiro pra acabar o jogo. O Galvão já tá falando agora. Fácil, o Galvão já tá Será falando. Será que vai mais um ainda? Depois do jogo, as notícias do Brasil acabou? E do mundo. Será acabou que o jogo? Já acabou? Acabou o jogo, pô. Ele vai encerrar. Capaz de encerrar. Cara, 6x2 Portugal, né? Tem que comemorar, ué. Nossa, 6x2. Aí, 6, hein? Meia. Tô invadindo o campo. É briga. Esse programa, você lembra falando 666? Aí você vê a briga. Você vê a briga, aí você... Ih! Alguém, pessoal, mesmo alguém tá invadindo o campo. Mas já invadi. Pô, mas alguém vendo ali. Porra, e o Cebola, hein? O Cebola não tá lá, meu. Porra, meu, eu juro que eu vi o lance, cara. Tava aparecendo lá. Eu acho que ele tava lá. Porra, eu tô com medo, hein? O Cebola vai apanhar. Pô, acabou? Vai apanhar acabou do Cristiano aí, Ronaldo. Jogo? Acabou o jogo? Acabou. Grande exibição brasileira, os jogadores se abraçam no centro de campo. 6, meia dúzia para o Brasil. 2 para Portugal. Para que dá acréscimo, tá certo o árbitro. Grandíssima vitória brasileira. 6x2 em cima de Portugal. Não é qualquer um que faz, não, amigo. Acabou. Então a gente poderia aproveitar, deixa, né? Acabar o que é? Falou do Mesquita? Então vambora. Não, mas vambora. Já terminamos o Mesquita. Não, se a gente não pôde assistir o jogo, vamos pelo menos comemorar, ué. Apita o árbitro. Vamos tomar cerveja agora. Termina o jogo, termina o podcast também. Este podcast que foi gravado junto com o jogo do Brasil. Uma coisa linda, uma coisa sensacional. Tentamos o trote. Oi, pois não. Não se esqueça que daqui a pouco nós temos as notícias do Brasil e do mundo com Cristiane Peladia e William Peladia. Cristiane Peladia e Creyson. Ai, meu Deus. É seu Creyson? Vambora então? Mais alguma coisa? Fiquem à vontade. Nós somos. Depois dessas confusões de uma turminha que é um escândalo, vamos ir embora. Brasil meia dúzia, Portugal 2, Portugal se ferrou. Olha só, Pelé, não chega pra lá em Ronaldinho. Cebola no estádio, olha que coisa sensacional. Cast junto com o jogo, o Jonatas marca no jogo. O cara não aparece. Fala que tá Gato sem energia, Gato Net. Vai ter que... Pagar a conta, né? Pagar a conta de vez em quando. Pagar a conta, né, Jonatas, maldito. É. Acaba o jogo, acaba ele o cast. Ele fica trabalhando na Tora lá, materiais. É. Na Tora, materiais. Acabou o jogo, acabou o cast. O jogo tem que acabar. Tem que acabar. Um abraço a todos. Panicast 66 encerra por aqui. Obrigado, Andy. Uma boa noite. Uma boa noite a todos. Eu só queria dizer rapidamente que agora, nesse feriado prolongado que eu vou ter aqui, graças à consciência negra, eu não vou poder sair porque eu tô juntando dinheiro, que eu li a coluna do Senna no blog. Eu tô juntando dinheiro pra poder... pegar um autógrafo dele que agora tá custando caro. Quanto tá? Eu acho que tá 10, 15 conto. Vintão. É, vintão. E eu tenho que agora juntar dinheiro porque eu não vou ter, cara. Então, agora. Mas é autógrafo dele mesmo? Eu achei que ele ia conseguir um autógrafo de famoso pra gente comprar. Não, é dele. É dele. Tá de bicicleta pra faculdade, Andy, que você economiza. Isso. É, então. É isso que eu vou fazer. Não, mas é por uma boa causa também, né? É. Eu preciso desse autógrafo do Senna, cara. Você não tem. Então vai numa boa casa. Vai juntando, então. Um abraço, Andy. Um abraço. Valeu, Kainan. Oh, valeu, Sami. Valeu a todos. Foi um prazer inenarrável estar no, em pleno jogo do Brasil. Nunca mais vai acontecer isso na história dos casts. Bom trabalho aí na sua Tora Materiais Elétricos. E valeu, obrigado, um abraço. Valeu. E fiquem com God. Vambora. Leandro Rezende, abraço. Beleza, até mais pra vocês aí. Cara, mas por favor, né? Um jogo não rola não, bicho. A gente não faz nada. Ou presta atenção no jogo, eu falo aqui, fica difícil. Não dá certo, né? Mas então, beleza. Cuicuacuicuacuicuacuá. Boa. Paulinho, com esse microfone zinabrado, um abraço. Não, foi, ele tá passando é sinal aí, de... Mas... É, código Morse. Sinal... Código Morse aqui, ó. É, acho que ele tá chamando pra alguém. Criptografada a mensagem. Mas eu acho que, apesar dos pesares, a gente deu sorte, porque foi goleada. Exatamente. Né? Pelo menos e o Brasil ganha em território, território nacional. Eu acho que tem que fazer mais desse então, hein? Plane. Vamos fazer eliminatórias? Brasil ganha o Hexa. Não. Brasil poderia ir lá, vamos fazer o Real aqui. Vamos fazer o Real. Ainda vai fazer uma mesa redonda pra falar do jogo aqui. Vamos. É, e não perca também o Art da Bola Stadium lá do Serra também. É isso aí. É isso aí. Sextas, você tem que mandar um e-mail para solicitar, pedir. É para participar, né? Exatamente. Muito é um site, vocês se cadastram. Vocês são incentivadores. Muito obrigado. E, tchau, vai tudo pro meio do inferno. Tchau, falou. Mostrou o futebol como é que é. Funicast. Grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, pela audiência. A seleção brasileira termina assim a sua participação em 2008. Volta em 2009, estaremos juntos lá no dia 10 de fevereiro contra a Itália na Inglaterra. Grande vitória brasileira, meia dúzia, 6 para o Brasil, 2 para Portugal. Mais uma grande festa do futebol brasileiro. Globo, a gente se vê por aqui. Tchau. Brasil! Você começa falando de Portugal, depois você fala que empatou. Pronto, matou dois. Mas assim, mas não vai começar isso depois que você fazer a apresentação e tudo, que a gente começa a... É normal, durante o meio do negócio. No meio do negócio. Eu passo um chat pra você... Mas na hora da apresentação? Porque eu... Na hora da apresentação, não. Não, é que eu tenho tempo aqui do negócio. Aí eu passo um chat pra você e falo, Leandrão, fala do gol aí. E aí você já mete bala, entendeu? Então eu vou falar isso do primeiro de Portugal, então. Isso. Aí depois o Brasil empata, você já pode falar também. Não, põe outro pra falar, não é só eu não. Não, é que nós estamos em 7. Aí você já matou 2. Faltam 6 gols, aí a gente divide entre a gente agora. Pode ser, pode ser. Fala aí, o que mais que tem? Tá 1-1 então o jogo, o que mais? Então chama eu pra fazer o segundo. Eu faço. Você faz o gol da virada. Pera aí, eu preciso dos gols aqui. Passa pra mim aqui, Leandro. Aos 24 minutos o Luiz Fabiano fez outro. Então, Kainan, Luiz Fabiano aos 24. Beleza. Quando der 24... Esse tinha que ser o Andy. Pô, esse tinha que fazer o Andy, cara. Beleza, chama o Andy pra fazer a virada. 24, ai, isso. Beleza, cadê Andy? Cadê ele? Ele tá aí. Beleza, né? Fazer... Anotou. Fazer o Panicast. Sorteando o nome dele. De novo. Ô, Samir. Quanto tá esse jogo? 4-1. Samir. Samir, dá uma pausa aí. 4-1, piada de português. Não, Samir. Oi. O primeiro era o gol do Simão, velho. Não, você falou não, pra não, mim Portugal que era fez, o Luiz Fabiano. Brasil fez 4. Simão aos 16. Sim, e Luiz Fabiano aos 12. É? Não, então... Ah, é? Então foi mal, oi, eu errei. E o bêbado. Não, mas... Mal, ô, Samir. Bunnycast. Faltou eu, então eu falo do Adriano daí aos 45 e acaba o jogo. Olha, ele fez e acabou, amigo. E assim acaba o Bunnycast também. Ha ha ha. no meio do negócio. Não, mas falta falar do repórter Chorão. Foda-se, acabou. Um abraço. Então, beleza. Bom. Quer as emoções do Jornal da Globo com Cristiane Pelada?